sobrando espaço, guardei-me um pedaço, reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, com batono na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse tempo você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse feto você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Bom, divide mala e cuia, amor, eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçando e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Bom, divide mala e cuia, amor, eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado, não tu vai ser maltratado por ninguém de novo. Caras de Asas ao vivo, Bibamba. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei-me um pedaço, reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra tono na parede, amor pra dar. Na minha casa toda hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse feto e você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse feto e você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Pode vir de mala e fui, amor, eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Caras de Asas e Di ao vivo. A gente tá nas redes sociais de Gravações Paraíba. Que eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém.